Jamo após Jamo se passa. Ok, dá presente Jamo, após Jamo se para, o 966. Ela é fica direto, tipo, a pessoa do 21, nível 360, saída, bom, ela é fica, curva direita, bota a corda. Transponda 5067. Autorizado, bom, nível 360, Elefa Nitro, boa pessoa 21, na saída Arbor, tração Elefa, curva direita, pode decolar, transponda 5067, controle de saída. Volta, busca controle de 0-2-9. Have any expectations of deviations ahead? Negative, Fox 021 Alpha. Fox 021 Alpha, descent to 2015 NH1016. It's cancelled all restrictions ahead. Cleared final exit way approach, runway 10, report established, all localizer. Here on 2015, to ILS, runway 10, fully established, no restriction on approach, Fox 021 Alpha. 3235, completa o final de procedimento, torre 1895. Chamando a torre, Rita, 3235. Torre Salvador, da 3235, final da 10, baixado e gravado. 3235, aguarda autorização de pouso. Alô, Sá 3192, Libra. 392, autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, Sá 3192. Ana 6331, no chame centro Recife no 2510, alternando na 3395. 2510, 3395 Recife, aqui na 6331, boa. Zero meia, desça para 3000 pés, ajuste no 0196, canceladas as inscrições em Pelotas. Prosseguindo com a pouso, tá 3835. Tá 3835, autorizado pouso, 160 graus, 069. 10, limite será o localizador. O Índia Delta November tem condições de confirmar pro destino? Solo 59, libere a direita, solo 219, então 3835. 219. Salvador, boa noite, boa tarde, 3235. 3235, Alfa Juliette, botão 08. Alfa Juliette, 01, tio? Botão 08, confirmando. 08. Tony Transponder 5101 no normal, mantenha a proa da posição rotatória, reporte a 20 mil, correção, a 25 mil de Salvador. Portugal 021 Alpha, you establish a localizer? We establish an LS, localizer platform. Portugal 021 Alpha, complete final X-ray approach, contact tower 118, decimal 95. 118-95 for Portugal 021 Alpha. Bom, 1966, chame Recife 12685, alternando 12545. 12585, boa. Tempo 06, controle? Sim. Sim, somente para o controle, em que instituição vai executar essa passagem baixa? Papá Alpha Charlie Mike, autorizado a alinhar e manter, pistão no 7. Olympus 06 para informação, tráfego na posição de 1 hora, 1-2 milhas, rumo oeste, mantendo 1.500 pés, ultraleve avançado. Desce até 2.500 pés, o Olympus 06. Para 2.500, o India Delta November Controle. Delta November, tudo. Informação tráfego, posição de 10 horas, 10 milhas, rumo sul, livrando 3.000 pés para 2.500 pés, um T3 da Força Aérea Brasileira. Mantenha 1.500 pés, o India Delta November. Tráfego, ontem era 1.500. Soninho, 234. Dia está a critério, Mike Ecogirete, não temos tráfego de conhecimento de controle no setor. Olympus 06, curve à esquerda na Pro 195, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Esquerda, 195, marca de Alfa Charlie Mike, pronto para decolar? Sim, Matheus, aliado e pronto. Alfa Charlie Mike, aguarde para decolar. Sim, Matheus, Air Portugal 021 Alfa on the ground at 02, leaving the runway next to the right, ground 129. Sim, we're leaving the runway on the end by the right. Outra vez de Paris. Dá 1 milha do Travete Marítimo. Se você tem condições de subir e voar para a correção, mantenha 1.510 e voar direto para Aratu? Aratu, Porto de Aratu? Afirmativo. Nada. Reporte estabilizado. Sim, afirmativo. Da região são 5 milhas para voar sem problema nessa pro. Na Pro de Aratu, Índia Delta November. Pro de Aratu, November. 06, Olympus 06, desce para 2.000 pés, ajuste 1.096, reporte estabilizado na Pro 1.060. Para 2.000, reportará estabilizado no localizador Olympus 06. O India Delta 90 informa que está voando para a posição Aratuba, devido à aeronave efetuando, que efetuará passagem embaixo, muito próximo ao setor da rotatória SEASA, a fim de evitar qualquer problema com seu tráfego. Ok, excelente informação, 90, poder ajudar. Decimal 8. 208, muito grato, a faixa alemã. Do 41116, sendo identificação, desce para nível de voo 050, na chegada Mari. 25050 na Mari, azul 4166. Controle, boa tarde, papapá, o Fatiari Mike decola na sétima Arbor. Fatiari Mike, está sob contato radar suba 180 na saída Arbor. Da presente está autorizado voar direto Arbor. Presente direto Arbor, muito grato, Alfa Charlie Mike. Tempo 06 já estabilizado. Estabilizado agora, o tempo 06. Coleta final do procedimento, chame torre 98 decimal 95. 2295 completo, o tempo 06. Torre de Salvador, boa tarde, é Olympus 06. Olimpo 06, chama iniciando a arremetida, já foi coordenado para fazer uma passagem baixa a 300 pés. Após a arremetida, suba para 1.000 pés, ingressando na perna do vento da pista novela. Cliente Olimpo 06, após a arremetida, subindo para 1.000 pés, ingressando na perna do vento da pista 10. Radial, a proa será agora 273. E da base aérea e aí ingressar na perna do vento? Fatiari Mike, confirma sua zona de subida. Estamos tendo agora 1.600 pés. 06. Prodeal, para o destino, se tiver condições de Delta November. Confirmo, sim. Delta destino, November. Confirme pro ideal para o destino, Delta November. Não foi autorizado aí. Proa 116. Inicialmente na proa 100 do India Delta November. 100 November. E na final, iniciando a passagem Olimpo 06. A última nave P3 Alpha Mike da Força Aérea Brasileira a ser recebida a chegar no Brasil. Obrigado a todos. E salve a patrulha! Bem-vindo, bem-vindo! Obrigado! Nosso! A Torre Salvador deseja boa-vinda a todos. Não tivemos nenhuma modificação informada pela torre. Confirma a aeronave que solicitou? Não, veio mais tempo direto. Estou a 17 milhas completamente localizado no setor. Por da torre, ainda não. Não teve modificações. Vamos verificar. Denim, com curva à esquerda após a decolagem, transponha 5076. 4020, petroleira, prejuízo do grupo. Na mão Beninha, curva à esquerda após a decolagem, 5076, autorização 63, para a porta. Batara. Estou muito grande, eu não posso sair do visual. Então, espera pela direita, mantenha no 1500 pés, ajuste no 06. O tráfego no corredor Interlagos está no meu visual. Gente, Mike Eco Juliette, passa a espera da presente posição com curvas pela esquerda. Transponder 5066, aguarda um minuto, cotejamento. É Portugal 021 Alpha, para o VV. Taxi é Juliette Gate 11. Vai, Juliette Gate 11, é Portugal 021 Alpha. Chanel é 35. Aprovado, conforme 360 da Elport, lado pelo 120 Taubaté. Decola a primeira curva direita, aciona 5066. 0, Alfa Charlie Mike. Olimpo 06. Puxa, na minha 35. Camarada na rebota 104, o 5. 9806, show controle Salvador, acena identificação, desça para nível de voo 050. Identificou, vai descer 050, pode voar na Pro de TAP ou Duna? Guarde o Passaredo 9806. Ah, escuta. O Azul 4166 da presente, voe direto Duna, mantendo ainda descida para 050. Da presente Duna para 050, Azul 4166. Azul 4166, livre descida para 3000 pés, ajuste no 016. 3000, 4166. Guarde, Mike F. Juliette. Quem espera no setor, conforme a última instrução. Zero meia, cheque trem autorizado pouso, 140 graus, 109. Trem baixado travado, vídeo pouso pistão no zero, Olympus, 06, porta 4 na final. Mike Eco Juliette está presente, rotatória mantendo descida para 2000 pés, Mike Eco Juliette. Transformação, tráfego do India Delta November na vertical da rotatória no 1500 pés. Delta November livre descida para 1000 pés da presente, ajuste no 06, reporta atingindo. Reportará, 1000 November. Do 4166, desça para 2000 pés, ajuste no 06, está autorizado a final do procedimento ILS que tem reporta estabilizado. 2000 autorizado ILS, reportará estabilizado, azul 4166. Alfa Charlie Mike está agora 1.5 milhas. Tudo é, correção. Oeste do VOR em Salvador, reassuma a navegação para o destino Alfa Charlie Mike. Vale Mike, sente, está reaproando o destino. Delta November, 1000 pés. Sente, Delta November, reporta visual com local de pouso. Reportará, November. O Mike é com o Juliette, está visual com a rotatória, ceada? Negativa, estou a 4 milhas. Eu estou recebendo o senhor na proa 1.65. A proa ideal para a rotatória seria a 1.95. Eu estou com o tráfego no ticket aqui, senhora, à minha direita. Negativo, o tráfego no ticket está 1000 pés. Você pode manter 2000 e voar na proa da rotatória que estou visual com os dois. Claro. A Centro Recife neste setor 1.2685, alternando no 2545. 2625, 1.2585, grato. 2.1 meia, território nacional. Mike Eco Juliette, está visual agora com tráfego de 12 horas, 4 milhas afastado do senhor? Ativo. Desça para o 1.500 pés, Mike Eco Juliette, aguarde para chamar a torre. Militar 1028 para o Pátio Militar no Costa do México. Controle 120 decimal 8. 208, boa tarde, 1097. Oi Salvador, boa tarde, 1097, 1000 pés. 1097, está sob contato radar. Suba para 2, correção, suba para nível de voo 360 na saída Árvore Elétrica. Mandou 360, Árvore Elétrica, voo no 097. Mike Eco Juliette, mantenham no 1510 e agora chame torre no 895 para receber instruções de pouso. Controle, vai me dizer de forma que não está visual com o setor, senhora. Tem a homologação aeronave piloto homologado instrumento? Afirmativo. Afirmativo ou negativo? Afirmativo. Só copio o tipo. Positivo afirmativo. Ou negativo? Afirmativo. Afirmativo. Então suba para 2000 pés, faça espera pelo setor na curva pela esquerda, aguardando a vetoração para prosseguir ele. Lima 2000, confirme. Prepara 2000 pés, espera da presente com curva pela esquerda, o senhor vai aguardar a retração. Mike, é com o Juliano. Controle, o meu caminhão está visual agora. Agora abriu, pode prosseguir visual. Então, Mike Eco Juliette, mantenha no 1510, chame 2998, 95. Ciente, Júlio. No 4166, deixa para 2000 pés, ajuste no 016, está autorizado a final do procedimento que ele é ex rei, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, viu, 4166. Dia Delta 90 visual com local de pouso. Vértigo. Gente, reposta visual com local de pouso, Índia Delta November. Reposta lá. November. Controle, tá resolvendo mais o quê? Mais ajudou pela esquerda esquerda agora? Delta visual? Afirmativo. Afirmativo, então chama a torre no 895, conforme instruído anteriormente, Mike Eco Juliette. Torre, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, cheque o trem, livre pouso no 7, 120 graus, 109. Torre, agora não está na visual não. Mike Eco Juliette. Está autorizado o pouso, na presente? Afirma, autorizado o pouso na pista no 7, 120 graus, 119. Mike Eco Juliette. Certo. O 4166 já estabilizado. No momento, afirmativo. Completa a redução para 1 no 709, chame torre no 8, decimal 95. 1895, boa. Salvador, boa tarde, azul 4166. Azul 4166. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. É, escuta 66. No 097 com razão de subida. Pegando 3500. 5, 300, puxa o contato. Fernando no 288. 260-288. Muito grato, Alfa Tauri. Bom, meu Mike Eco Juliette, solos 16, qual local de estacionamento? Já está autorizado 180 graus e backtrack, reporte liberado. E aquela camada ao norte está quantos pés aproximadamente? Chama liberando a pista. 35, autorizado, puxa o contato. Autorizado, está na baixa travada, azul 4166. Azul 4166, autorizado, pulso, pista 10, 110 graus, 129. Livre pouso no 0, azul 4166. Na 097, está autorizado, vai direto a Elefa. Direto Elefa, gol 097. Frequência livre. Checo Juliette, frequência livre. Uno 097, controle. Uno 097. Presente autorizado voz direto Mótibo, Mike, Oscar, Tango, Bravo, Oscar. Direto Mótibo, sou Uno 097, já. Taxi, Oxa 6305, 108 a bordo, 45, entrando no galeão. Confirmando o outro 3155, confirma o APB. Xanera 6355, para ataque. Xanera 6355, autorizado ataque VN, ponte para dono 0219, sinal 95, nível 10 no meio, confirma o APB. Sente, já, ponte para 0395 com 108, a bordo 28635. Solo, Salvador, 4166, levando Fox, escuta. Passa 4166, Alfa, Kilo, Bate 3, atualização de página. Gente, eu não paro mais de 3 horas, eu não paro o meu mesmo. Dona Salvador, boa tarde, é o 307 da Tango Alfa. São 3676, sem identificação, desça para nível de voo 050 na chegada Mário. 050 na Mário, primeiro voo aí, tá? Autorizado presente direto Duna, descendo para 3000 pés agora, ajuste no 0 no meio. Duna, 3000 pés, no 0 no meio, são 3676. Período 9806 estabilizado. Afirmo. Completa final do procedimento, torre 9895. Completa e chama a torre 1895, boa. Torre Salvador, é o Passaredo 9806, boa tarde. Passaredo 9806, autorizado pouso, 080 graus, 119. Livre pouso. Sim, após a Avianca. Só vou aguardar o Avianca. Não, negativo, o 35 continue. Puxa, reporta pronto na 7 para 3. Puxa, realizado na 7 para 3. Desculpa, não respondi a minha ordem, o 635. Mantém a posição, aguarda o tráfego da TAM. Puxa, tá 7 para 3, é para chocar. Ah, o 635 está pronto a decolagem, mas tudo bem, mantém a posição então. Boa tarde, bom 869, informação Papá. 1869, acione identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1016. 4000, velocidade de Guapelô, bom 869. 620. Autorizado, chama o ataque, 620. Solo, chama 355. Prossiga. Ah, você pode coordenar com o colega da cidade, ele puxar um pouquinho pro pátio ali, e a gente passa, que estamos pronto pra decolagem. Afirmo, o push no portão é até 743, deixando livre a passagem. Já o push padrão, ok? Ah, sim, muito obrigado, e obrigado colega da cidade também, bom voo. Obrigado. Salvador, boa tarde, 63, 5 com a visual. Tudo espera. Mantenha a porta aberta. Puxa, né, 6355, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, o 6355. Azul 2718, dessa via chegada Mário para nível do voo 050. Passarelo 9806, no solo 25, livre à direita, solo 11, decimal 9. 219. 19, decimal 9, 5, negão 90, 16, 315. Solo, passarinho do 9806, livrou. 9806, táxi, quilo 43, já tem sinalização no pátio. Quilo 43, até o sinalizador 06. Pronto, puxa, né, 6355, autorizado decolar, 090 graus, 109. Decola 6355, obrigado. Autorizado, 2000. Procedimento é posto estabilizado também. Salvador, boa, Oxa 6355 passando 1.700. Oxa 6355, contato radar, suba para o 360 na saída da EL, 6355. Mantém perfil da EL, vai para o 360, Oxa 6355. Zulu 44. Bagog, direto. Saída da EL, transição módica, uma direita para decolagem, controle 120-8, sendo 5-1-2-5. Certo, autorizado Guarulhos, no nível 3-4-0, Perzulu 1-0, Papa Alfa Índia, 1 Pátio, Perzulu 4-4, Pabog, direto. Saída da EL, transição módica, curva direita. Controle 120-8, sendo 5-1-2-5, voo 1-1-6-9. Falta push, vou. Perdão. Alguma chance do 6355 voar da EL? Autorizado Leda, 6355. Obrigado, Leda pro 35360, chama 6355. 1869, reduza para 2209, número 3. 220869. Azul 2718, com sua velocidade. Gente, o 2718, dá presente, voo direto do UNA. O azul 2718 descendo sem restrição para 3.000 pés. sobe 0 grau, 08 nós. O 2718 mantém a velocidade. Afirmativo, 3.000. Taxi Gol 1620, 3 horas e 15, POB 1064, alterna Maceió. Gol 1620, 3 horas e 15, ponte espera da 0, tô em 1 no 8, 95, negão no 0 no 7. Ok, no 0 no 7, Libertaxi, Pátio Índia, ponte espera a torre 295, obrigado. China 63 no 4, mantém a posição, aguarda a Boeing, certo, aguarda, pode iniciar o push, reporta. Para a posição, então, China 63 no 4. Aguarda a banho, tá certo, aguarda, pode iniciar o puxa na metade no quarto. Aqui é o 6314, já tá na metade, já deu partida dos motores, pode ficar na posição aqui aguardando? Vou no 620, mantém posição através do ponto 07, e aguarda. Vou no 620, mantém posição através do 07, aguarda. Ok, mas tem quantidade de passar. Salvador, tá 3-1. Colou na descida da EL, na descida. Então 3155, contato radar, suba para o 320, perfil da EL. Perfil da EL, subindo para o 320, tá 31. Mais 20 segundos. Valeu, bom você. Obrigado, você também. Confirmação 6334 após o gol, está livre o pushback. Puxa, né? Salvador, boa tarde, o TAN 3835, formação Quebec. TAN 3835. TAN 3835, prossiga. Autorização com fim 340. Para só um minuto e prepara a série da EL, Leda, Monte, 3835. Escutado. Chegou no 620, ponto espera pronto. 5 para o Simbioscópio. Pronto. 3135, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no 0, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Modiva. Transponder 5106, controle 1208, no 3835. Conforme o foco do plano, decola a pista 10, curva direita da Euleta Motiva, controle 1208, transponder 5106, TAN 3835. O Xenia 63 no 4, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre 1 no 895, QNH1 no 0 no 7, apenas confirmando PLB 1 no 1 no 2. Afirmou 1 no 1 no 2, autorizado táxi, terminal ponto espera 295 no 0 no 7, o 63 no 4. O TAN 3835, se possível, corrija novamente, a sua transmissão foi intercortada. Autorizado com fins, conforme rota do plano 360, decola da 10, curva direita, controle 1208, transponder 5106. Esperando a saída da El Leda Mótiva. El Leda Mótiva, saída. Pela reta, que seja menos, chega pronto, posto de posição 08, na 3835. Chamar. Comando, boa tarde, 3628, tá chegando. 3628, identifica a chegada Mari, desça até o 050. 050, vou entrar. Somente manter a chegada. O Xaner 6355, Recife 251, alterno 3395, vovô, 6355. 251, secundária, por gentileza? 3395. 3395, secundária, 6355, obrigado, boa semana. Azul 2718, desça para 2000 pés, ajuste 1907, está livre LS, a porta localizador. 076, pouso autorizado, pistão a zero, vento 090 graus, 8 marchas. Autorizado na 10, tá 376. Decolado 35, controle 120, decimal 80, uma boa viagem. 208, 620, obrigado, boa tarde. Uno 869, completa a redução para 1809. Vai seguir com o número 3, 09 que o prédio está na aproximação, agora exatamente meia dúzia de milhas à sua frente. 209, 1869. Salvador, boa tarde. Gol 620, decola. Solicita manter a proa por mais 5 milhas devido a formações. Após voar, chama. Gol no 620, contato radar 370, sai da PUC. 370, 620. Gol no 620, se tiver condições, autorizado o Jamo da presente. Daqui a pouquinho eu vou direto ao Jamo, 620, obrigado. Para o pushback no 08, terno 3835. Na 3835, autorizado push, chama táxi, situação 08. Autorizado, chama táxi, terno 3835. Puxa acionamento no 7 ou no 1 ou no 69. Sente bom no 1 ou no 69, mantém a posição agora para o push. Mantém. Boa tarde, Salvador. 3676 da Tampa, entrou na... Botei para o táxi. Tente 3676, autorizado táxi. Via Alfa, reporta antes da Juliette, mantém a posição. Alfa antes da Juliette, mantém a posição, então 3676. Gol 1869, controle. Escuta o gol 1869. Atenção, como recebe? Alfa e claro, 5x5. Gente, foi instruído duas vezes, aí reduzir para 1709, o gol 1869. A primeira instrução, a senhora deu para o gol 1489, se eu não me engano. O 1869, o gol 1869 que passou pelo, agora 2 milhas. Reduza para 1709, o tráfego precede o número da Azul, agora meia dúzia de milhas na sua frente. Está reduzindo, 1869 desloca o tráfego. Dan 3155, Recife 251, alterno 3395, Dan 3155, bom voo. 251, 3395, Dan 3155, boa. 2798, Samirizar. 2798, Torre 1895. 295. O gol 1869. 1869, desça para 2000 pés, ajuste 1017. A livre LS é a porta localizador. 2017, reporta o MLS, 869. Xené 6304, decolou os 40, 208, boa. 208, boa, 6304. Controle Salvador, boa tarde. O Xené 6304, eu saí da Momo. Xené 6304, contato radar, flotando 340, sai da Momo. 340, sai da Momo, 6304. Deck na posição 08. Afirmo. No 8. Ajuste no 0, no 7, curso autorizado. Pista 9, vento 070 graus 7. Siga. É possível voar Kogibo ou direto Nenim para liberar a formação? Autorizado Momo, 6314. Direto Momo. Autorizando o localizador, 869. Momo 869, completa final, torre 1895. 1895, uma boa tarde. Boa tarde, 1869, uma vez e meia por externo, baixou e travou. 1869, continua a aproximação, ajuste no 0, 7. Aeronave que precede, tocando a pista no momento, guarde pista ali. 17, 869. 41, no Índia, ponto de pista no 0, torre, 11895, QNH 1017, o gol TAN 3835. Partiu no Índia, ponto de espera 2953. 3676, quando o visual com a 2320 da companhia, após o mesmo livrar a Juliette, autorizado ingresso e a posição 09. Pois o tráfego da companhia, Juliette 09, TAN 3676. Salvador, TAN 3145. Já 3145, Costa da Galeão, aguarda, prepara a saída da El, Leda e Irume. Bael, Leda e Irume. 3-0, por 20 milhas, formação. Confirme? A Oceanar 6304, solicita desvio à direita, proa 330, 30 milhas. Quem está livre de desvio, 6304, na proa de Cogbo. Proa de Cogbo, 6304. Pista 90, vento 090 graus, 79. Livre pouso, 90, 869. O 11169, coordenando com a equipe de solo, após passagem do voo a 2320 da companhia TAN, a cauda em direção ao posição 09, autorizado por Xixima-Tax. Sente, após o tanque 49, passagem se iniciou no 09. Solo Salvador, 3145, está completamente pronto para o pushback e acionamento no portão 02. Gente, está 3145, autorizado Serra Bravo Golf Lima, conforme rota, plano de voo nível 360. Decola 10, primeira curva à direita, pichute, saída da El, Leda e Irume. Transponder 5130, controle 1208, 3145. Para o Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, da El Lida e Irume, transponde 5130 e o controle 1208. Para a transição 5130, o correto cotejamento chama pronto o push, posição 03. Está pronto para o pushback, acionamento, da 3145. Coordenando com a equipe de solta, 3145, após a Embraer 190 passar a cauda da Companhia Azul, em direção à posição 01, autorizado push, chama táxi. Após a passagem do Embraer retaguarda, autorizado pushback acionamento, da 3145. Azul 2798, autorizado ingresso, 71, via Juliette, posição 01. Falou, boa tarde, 1869. 1869, boa tarde, autorizado táxi e Alfa, reportante da Juliette. Alfa, sou Juliette, 869. 3145 na posição 02, mantenha a posição, temos aeronave na posição 07, já time de push para ataque, só pode ser autorizado. Veja, manter posição, são 3145. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3190, cruzando nível 220, 150, tem que fazer bem. Então, 3190, identifica a chegada Mari, desça até o 050, tá? 3190. Mari, 050, 3190. Zé, chegou 869. Consigo, 1869, mantém a posição. Vai manter, 869. Para o saque, chegou no 169, o POV 8742, alterna Galeão. Autorizado o saque, Cia Fatih 1 no Índia, ponto espera pistola 0 torre, 1-1-8-9-5, QNH 1-0-9-5, chegou no 169. Fatih 1 no Índia, ponto espera 2-8-9-5, com... confirma QNH? 0-1-7. 0-1-7, chegou no 169. Observa a passagem do Trafura acompanhando em Boeing 737-300 após o mesmo ultrapassar Juliette, estou autorizando ingresso para Tijuana na posição 06. Após o Trafura Companhia, estou autorizando ingresso para a posição 62-1869. 3628, completa final, torre 1895. 9295 então. Afirmativo. Salvador, boa tarde, é o TAM 3835. 3622. Para 360, saída da EL. 360, poderíamos mandar a EL, senhora? Após 2000, autorizada. Após 2000, vando da EL, obrigado. Pelo 6314, resistência 2685, alterna 2545, 6314. 2685, alterna 2545, 6314. 19, ponto de espera, fez para usar. 969, mantenha o ponto de espera. Vai manter o 969. 69, após o Tana Curta, linha manter 190. Após o Tana Curta, linha manter 190, bom 69. Após desvios, voa ITAP 31990. Positivo. TAM 3835, Recife 1251, alterna 1-3395, TAM 3835. Baixão a Recife, o TAM 3835, boa tarde. Olá. Controle Salvador, boa tarde. 1169 da Lua. 1169, contato radar, fuga para o 340, saída da EL. Livre ascensão 340 da EL, quando possível, por favor, motiva. Ótima área do centro, 1169. Após 2000, autorizada para o Israel. Gente, após 2000, Israel. 145, autorizado, alinhar e manter, pista na zero. Autorizado, alinhar e decolar. Autorizado, alinhar e manter, o T3145. Controle 3190, pode voar a zona, está presente, assumindo. Controle 3190, está livre de informações? Afirmativo.